Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Ready or not, here I come. Where you at? The night is young. Number 4. Number 3. www.targetw.com e viva o mundo Target. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, I finally me going to the early morning. No hay más nada que buscar. No te me rebales, que este plan me sale. Aquí todo se vale, así que vamos a darle. We running away, forget what they say. Ven conmigo, I'll show you the way. Don't need nothing else, you got me. Si quieres tú, soy pa' ti. Been right through, my, I finally, finally found you. Tiwa, tiwa. Crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. Cause I finally found you. I finally found you. Finally found you. Finally found me. Finally found you. I finally found you. You know I'll go get you. Cinco balas. Target Radios. Thank you. Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As 5 melhores pop hits. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Forget Radio. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. W.com, a referência para o mundo. Target Radios, você está na maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bemzinho por aí, baby, na paz de Deus. Então tá ótimo. Sexta-feira, 16 de novembro, início de mais um final de semana, que será perfeito pra você. Claro, como sempre, aqui na Target. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you, on your favorite station. E acompanhamos mais uma edição do Pop Hits. Estes foram os 5 sons mais votados na manhã no portal da Target. Número 1, Rihanna, e o som Diamonds. Segundo lugar para Bruno Mars, Lockdown of Heaven. No posto de número 3, Pink, com Try. Na quarta colocação, Enrique Iglesias and Sammy Adams, Finally Found You. E o quinto som mais votado na noite foi Ready or Not, Not, com Bridget Mandler. Bom, pra tarde tudo pode mudar. Vote aí no portal targetw.com. Aproveite pra se viciar na referência para o planeta. E agora tem Pop Hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de sexta, recebe um forte abraço o Jackson Barbosa, ele que é de Cascavel, no Paraná. Tudo bem por aí, Jackson? Bom, ele tá a fim de curtir Beauty and the Beat, com Justin Bieber e Nicki Minaj, que rola agora por aqui. A Tarde Pop Hits de volta. Continue aqui na Target International. Até daqui a pouco, baby. Internacional Target Radios, referência para o mundo.